Pessoas sensíveis de verdade. Como elas pensam, o que elas falam, o que elas defendem, o que elas pregam, o que elas vivem, Bimala, como elas agem, no que elas trabalham. São boas perguntas que nós vamos ver as respostas no Bhagavad Gita. Faltou. Quais os sintomas? Quais os sintomas dessas pessoas sensíveis de verdade? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 28. E vamos falar também do Festival Transcendental Hare Krishna, que aconteceu nesse final de semana, no Festival da Colina de Govardhana. Isso mesmo, tem aniversário? Não tem aniversário. Depois vai ver. Tá, depois do Gita vê tudo. Tá, nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna também, se der tempo. Tem que falar toda vez isso, Bimala? Então tá bom, então vamos ver como se comportam as pessoas sensíveis de verdade com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri adwaita gadadara shri vasadi goura bhakta vrinda Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 28 do capítulo 1. Observando os exércitos. Arjuna Vacha Drishtvemam Swajanam Krishna Yayutsum Samupastitam Siddhanti Mamagatrani Mukancha Pariu. Desculpem, Mukancha Parishushati. Tradução palavra por palavra. Arjuna Vacha. Só Arjuna. É que você falou, você fica falando que gosta, Bima. Eu presto atenção em você ou aqui no Gita, Bima. Oh, Krishna Balarama Arade, que cruz pesada. Você gosta? Ninguém perguntou. sou estúpida. Você faz igualzinho, Bimala. Quando eu falo aqui alguma coisa, você fala, ninguém perguntou. Então, ninguém perguntou se você gosta desse verso ou não. Então, tá devolvido aí, ó. A malcriação. Estou brincando, Bimala. Okay? Não achei ruim, não. Você está certa. Está sempre certa, Bimala. Não achei ruim, não. Arjuna Vacha. Está vendo? Errei de novo. Arjuna Vacha disse: Drishtva, depois de ver. Imam, todos esses. Swajanam, parentes. Krishna, ó Krishna. Yuyutsum, todos com ânimo de lutar. Samupastitam, todos presentes. Siddhanti, tremendo. Mama, meus. Gatrani, membros do corpo. Mukam, boca. Cha, também. Parishushati, secando-se. Esse verso tem naquele projeto lá, Canções do Divino Mestre, Bimala. Tem no YouTube, viu? Você que ainda não viu, nossa, os maiores nomes da MPB cantaram vários livros, vários versos do Bhagavad Gita, como ele é. Ficou show, fora de série, né? Como é? Não, Chico César, Bimala, que cantou isso. Sinto meus membros tremer e minha boca secar. Parece que é esse aí, Bimala. Show, show, ficou show. Tá, se não, sim, senhor, não, ninguém perguntou, não. Tá, mas eu estou falando. Tem lá no Rogério Duarte, o projeto que o Rogério Duarte fez com os maiores nomes da MPB que cantaram vários versos do Bhagavad Gita, como ele é. Arjun disse, tradução completa, Arjun disse, meu querido Krishna, vendo meus amigos e parentes presentes diante de mim, com tal ânimo de luta, lá está assim, né? No canto está assim, com tal ânimo para lutar, tá, vou ler de novo, Bimala. Arjun disse, meu querido Krishna, vendo meus amigos e parentes presentes diante de mim, com tal ânimo para lutar, sinto os membros de meu corpo tremer e minha boca secar. Por que tudo isso? Prabhupada explica. Qualquer homem que tenha devoção genuína por Deus, pelo Senhor Krishna, possui todas as boas qualidades que são encontradas em pessoas divinas ou nos semideuses. Está vendo? As pessoas verdadeiramente sensíveis têm essas qualidades, esses sintomas. Eles possuem todas as boas qualidades encontradas em pessoas divinas ou nos semideuses, enquanto o não devoto, a pessoa comum, ainda que avançado por sua educação e cultura nas qualificações materiais, carece de qualidades divinas. Como tal, Arjun, logo depois de ver os seus familiares, amigos e parentes no campo de batalha, foi dominado imediatamente pela compaixão por eles que tinham decidido lutar entre si. Está vendo? O devoto está sempre cheio de compaixão, como a gente recita aquele verso todo dia no começo do programa, né? Posso lá olhar, Bimala? Posso olhar? Está aqui, ó. Vantyakalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vou ler a tradução em vez de ficar adivinhando aqui. Ofereço minhas respeitosas reverências, a tradução desse verso é, ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos de Deus, os devotos de Krishna, que são exatamente como árvores dos desejos, que podem satisfazer os desejos de todos, porque estão cheios de compaixão pelas almas caídas. Então aqui tem um detalhe, tá? Aí fala, ah, mas existem pessoas ateístas, pessoas materialistas que são muito caridosas. Sim, existem, mas a maioria deles fazem caridade no modo da ignorância, caridade sem conhecimento. São pessoas sentimentalistas, não são sensíveis, são sentimentaloides, sentimentalistas. Por quê? Porque elas não exibem, não mostram esse sintoma de compaixão pelas almas caídas. Primeiro porque não sabe nem que existe alma, nem que a alma é eterna. Não sabe nada, né? Não sabe nada. E como vai sentir compaixão pelas almas caídas? Que estão nos 8 milhões e 400 mil corpos diferentes. É aí que o bicho pega, é aí que você vê quem é um sentimentaloide e quem tem compaixão verdadeira por todas as almas caídas, não só pelos familiares, amigos e parentes, que aí é fácil, né? Todo mundo se sente assim, tem uma, vamos falar assim, mais ou menos, parece sensibilidade, mas não é, porque se fosse sensível realmente, muita gente se comove, né, com poetas, artistas de cinema, de televisão, de teatro. Parece que essas pessoas são sensíveis, pintores, são nada. Se eles fossem sensíveis, não comeriam os pobres animais. Sensibilidade de verdade só o devoto tem, porque o devoto sabe que as almas caídas, elas estão não só nos parentes e amigos, no cachorrinho, no gatinho que tem em casa, as almas caídas estão em todos os 8 milhões e 400 mil corpos diferentes, ou seres vivos, se preferirem. E ele sente compaixão por todas elas, e não só pelo parente, pelos parentes, amigos. Eu já falei, peixinho, né? O peixinho dele, e come os outros peixes. Então, isso é sentimentalismo, né? Não é sensibilidade, não é sensibilidade real. Pessoas realmente sensíveis, que não é o caso do devoto de Arjuna, né? Todos os devotos, os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade, eles são cheios de compaixão. São tão cheios de compaixão que dedicam suas vidas a iluminar as pessoas para que elas também se tornem sensíveis, para que elas também conheçam Deus, as leis de Deus, a criação de Deus e os filhos de Deus espalhados aí pelo universo inteiro. E como tal, né, Arjun, logo depois de ver os seus familiares, amigos e parentes no campo de batalha, foi dominado imediatamente pela compaixão por eles, que tinham decidido lutar entre si. Normalmente os parentes, amigos estão sempre lutando entre si. Pode prestar atenção que você vai ver. Um quer ser melhor que o outro, né? Um tem inveja do outro. Então, não tem qualidades divinas, como foi falado no verso e como o Prabhupada está explicando. Quanto a seus soldados, ele sentiu compaixão por eles desde o início. É igualzinho, né? Os governos sentem compaixão pelos seus cidadãos que vão para a guerra, né? Vai lá lutar, eu fico aqui atrás da mesa tomando cafezinho, dando ordem. E vocês lá viram bucha de canhão, né? Como diz o ditado aí. E Arjuna estava preocupado até com seus soldados. E ele sentiu compaixão por eles desde o início, mas ele sentia compaixão também pelos soldados do grupo oposto, antevendo a morte iminente deles. E pensando assim, os membros do seu corpo começaram a tremer e sua boca secou. Ele estava mais ou menos assombrado de ver o espírito de luta deles. Praticamente toda a comunidade, todos os parentes consanguíneos de Arjuna, tinham vindo lutar com ele. Isto transtornava um devoto tão benévolo como Arjuna. Embora não se mencione aqui, ainda assim pode-se imaginar facilmente que não apenas os membros corpóreos de Arjuna estavam tremendo e a boca secando, como também ele chorava de compaixão. Estes sintomas de Arjuna não se deviam à fraqueza, mas ao seu bom coração, uma característica do devoto puro do Senhor Krishna. Por isso está dito que, Prabhupada cita um verso aqui e já vou lendo a tradução, aquele que tem devoção inabalável pela suprema personalidade de Deus, Krishna, tem todas as boas qualidades dos semideuses, mas aquele que não é um devoto do Senhor Krishna tem só qualificações materiais que são de pouco valor. Isto é porque ele está pairando no plano mental. E é certo que será atraído pela deslumbrante energia material. Sempre, sempre atraído pela energia material. Esse verso está no Bhagavatam, coleção Shrimad Bhagavatam 5.18.12. Então, as pessoas são assim, Bimala. Elas parecem sensíveis, elas parecem compaixonadas, mas na verdade estão só no plano mental, né? Não tem dó dos pobres animais, dos pobres das pobres almas condicionadas que estão em corpos de vegetais e por aí vai, né? Então tem dó de matar um cachorrinho e um gatinho, mas não tem dó de comer o porquinho, a vaquinha, a galinha, né? Matar as árvores, né? Nossa, como se destroem as árvores? Se corta a árvore como se não valesse nada. Bom, se matam milhões e milhões de animais todos os dias, né? Então imagina então que importância tem as árvores ou outros seres vivos em outros corpos diferentes. Não, mata. Ah, derruba. Não dá nada não. É, você vai ver, não dá nada não. Nas próximas vidas vocês vão experimentar, né, como é ser morto da mesma maneira que mataram, apoiaram ou financiaram ou foram cúmplices. Por aí vai, tá bom. Já parei de falar, Bima. Bom, gente boa, eu queria falar mais um negócio, só que eu não lembro, você me cortou aqui. Já falei demais. Tá bom, Bima, já parei de falar então. Não tá mais aqui quem falou. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas, se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí também, ó, na segunda linha. Livros de Prabhupada. Você clica aí, já vou clicar aqui. Calma, Bimala. Já cliquei aqui, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Vai descendo, já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, que é tudo isso vivido na prática. É por Prabhupada e pelos seguidores de Prabhupada. Os verdadeiros devotos de Deus. Aí já apareceu aqui o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Aí você já encomenda o seu, clica aí, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento. Ainda dá tempo, encomenda hoje que dá tempo. É, se o correio não entrar em greve, né, Bimo? Se der tudo certo, ainda dá tempo, tá? Então encomenda já. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então, foi um tremendo sucesso, né? Tivemos aí no final de semana o Festival Transcendental Hare Krishna e também tivemos neste final de semana o Festival da Colina de Govardhana. Um sucesso total, nós vimos aí, né, os devotos do Sul, devotos de todos os lados, vários vídeos ao vivo dessa tremenda festa da Colina de Govardhana, do Festival Transcendental Hare Krishna. E a gente sempre repete o convite aqui, né, que todos os finais de semana tem o Festival Transcendental Hare Krishna, originalmente Banquete do Amor. Não é isso, Bimala? Então, os devotos do Sul ainda chamam por este nome, né, o Banquete do Amor, que é o Festival Transcendental Hare Krishna. O que mais, hein, que ia falar? Já falei demais, então tá, então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Tá chegando o aniversário de Prabhupada, hein, Bima? Ah, no próximo programa, tá. Então, o que quer falar também? Você me corta e eu me perco aqui. Ah, tá. Vamos ler mais um pouquinho do Shrimad, a coleção Shrimad Bhagavatam. O Purana e Maculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 24, se eu não me engano. Calma, vou conferir aqui. Canto 4, capítulo 24, isso mesmo. Entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Nós paramos no Bhagavad Gita, capítulo 5, 29. Mas se parou, e aí? O que ele está explicando? Ah, pode voltar um pouquinho. Ainda bem que pode voltar um pouquinho, Bhima. Aqui fala que se deve dar a todos a oportunidade de se refugiar no absoluto Senhor Krishna para serem salvos. Isso mesmo, agora sim. Então o Bhagavad Gita vai falar sobre isso. A este respeito, o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 5.29 que Bhaktaram Jagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatvamam Shantim Richati. Em português, sabendo que eu sou o objetivo último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, os sábios alcançam a paz, aliviando-se das dores de misérias materiais. Está vendo? É exatamente o que a gente estava falando agorinha, né? Quem, o sábio sabe de tudo isso. O filósofo verdadeiro conhece tudo isso. Porque o objetivo de todo conhecimento é conhecer Deus. Se a pessoa não conhece Deus, Krishna, suas leis, seus mundos, não entende nada, fica perdido, e aí não obtém isso. Não obtém isso que Krishna fala aqui pessoalmente. Não alcançam paz e não se aliviam das dores de misérias materiais, apesar de todas as suas caridades, sensibilidades, etc., continua aí frustrado, decepcionado, insatisfeito. Por quê? Porque não tem a fonte do conhecimento, não se conectou na fonte do conhecimento, Krishna, na causa de todas as causas, Krishna, no Pai de todos, Krishna, no Deus único, Krishna. E aí, meu amigo, não se conectou, vai continuar insatisfeito, deprimido, estressado, confuso, perplexo e etc. Tá. Falei, cheio de ansiedade, cheio de lamentação. Parece um disco furado, né? Fica sempre repetindo a mesma coisa. Você viu o que fizeram comigo? Você viu? Ah, que ingratidão, que isso, que aquilo. Eu tenho gratidão, mas eles não têm por mim. Ah, esperando alguma coisa das outras pessoas, se decepcionando, é claro, com certeza. Por quê? A única pessoa que nunca vai nos decepcionar só tem uma, que a gente não corre risco nenhum, que é Krishna. Por isso nós temos que nos apegar em Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. É certeza absoluta, também é a verdade absoluta, né? Se alguém quer paz de espírito e tranquilidade na sociedade, precisa aceitar o fato de que o verdadeiro desfrutador é a suprema personalidade de Deus, Krishna. É porque Krishna desfruta de tudo e de todos. O Senhor Krishna é o proprietário de tudo. Ele é o proprietário. Nós somos os próprios otários, né? Esse corpo é meu, mas nós não temos nada, né? A única coisa que a gente tem é o direito que Krishna nos dá de pensar, sentir e desejar. O resto, não temos mais nada. Nada mais é nosso. Nós não temos mais nada na vida, no mundo, na criação, nada, a não ser isso. Pensar, sentir e desejar. Então, se a gente acha que tem alguma coisa, a gente é o próprio otário dessas coisas, né? Porque o proprietário de tudo e de todos é Krishna, a suprema personalidade de Deus. É, Krishna é o proprietário do universo, bem como o amigo supremo. Aqui está falando universo, mas Prabhupada já explicou que Krishna é o proprietário de todos os incontáveis universos. E o cientista ainda está tentando conhecer e entender esse universo aqui, Bimo. Coitado. Nem esse universo eles vão entender. Sem chance de entender esse universo. Imagine os outros. E olha que esse universo é pequeno, hein? Esse universo aqui foi criado por um Brahma de quatro cabeças apenas. Então Krishna é o proprietário de tudo, de todo o universo, bem como o amigo supremo de todas as entidades vivas. Porque é o único amigo que nunca vai nos abandonar. Compreendendo isto, as pessoas podem se tornar felizes e pacíficas, individual e coletivamente. Meu querido Senhor Krishna, qualquer pessoa erudita sabe que, a não ser que vos adore, toda sua vida será desperdiçada. Sabendo disso, como poderia ela deixar de adorar os vossos pés de lótus? Mesmo nosso pai e mestre espiritual, o Senhor Brahma, os adorou sem hesitação e os 14 manos seguiram seus passos. A palavra pandita significa um homem sábio. Quem é realmente sábio? Desculpe, é uma pergunta. Quem é realmente sábio? O Bhagavad Gita 7.19 descreve o sábio desta maneira. Está vendo os sintomas de um sábio? Bahunam jamanam nante gyanavam man prapadyate vasudeva sarvam iti samahatma sudurlabha. É ruim de achar um sábio desse, um sábio de verdade, né? Um sábio, ele sabe, ele vive dessa maneira aqui, ó, como Krishna falou pessoalmente. É, quem falou foi o dono da verdade, né? Então, quem quer conhecer um sábio de verdade, é só consultar esse verso no Bhagavad Gita 7.19, que a gente vai ler agora a tradução ou a explicação de Prabhupada, a tradução. E, claro, a explicação na sequência. É, felizmente, né? Krishna fala e Prabhupada explica. Aí a gente tem chance de entender. Após a tradução em português. Após muitos nascimentos e mortes, depois de cansar de reencarnar, de ir, voltar, evoluir, subir, descer, né? Planetas inferiores, superiores, intermediários, planetas celestiais. E depois de todo o giro que a gente der aí, né, nos incontáveis universos e planetas, após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem conhecimento realmente rende-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo o que existe. Uma grande alma assim é muito rara. Na verdade, é um Hare Krishna de verdade. Você vê, Bimala? Você vê como Krishna descreveu quem é um Mahatma de verdade, né? Após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem conhecimento realmente rende-se a mim. O sintoma de um sábio de verdade. Ele é rendido a Deus. Porque ele sabe que Krishna é a causa de todas as causas e de tudo que existe. Uma grande alma assim é muito rara. É porque uma alma assim, ela não fica misturando Krishna com outras porcarias, não. É como... Adoro aquela tradução de Prabhupada. Não mistura Krishna com outras patifarias que tem por aí. É um devoto puro, Bimala. Não é um devoto impuro, um devoto misturado. Por quê? Olha aqui, ó. Rende-se a mim. Ele rende-se a Krishna e não a outras coisas, a outras patifarias. Não, ele... Krishna não falou assim, olha, ele também gosta de mim, ou ele também me serve. Não, ele se rende a mim, né? Assim, quando o homem sábio realmente torna-se sábio após muitos nascimentos e tentativas caprichosas de autorrealização, ele rende-se à suprema personalidade de Deus, Krishna. Semelhante Mahatma, ou pessoa divina, pessoa erudita, sabe que Krishna, Vasudeva, é tudo. Vasudeva, Sarvam e Ti. As pessoas eruditas sempre pensam que desperdiçam sua vida, a menos que adorem o Senhor Krishna ou tornem-se seus devotos. Srila Rupa Goswami também diz que aquele que se torna devoto avançado entende que deve ser reservado e perseverante e que deve se ocupar a serviço do Senhor Krishna e não desperdiçar o seu tempo. Além disso, ele deve desapegar-se de toda atração material e não deve ansiar por qualquer respeito material em troca de suas atividades. Deve estar certo de que Krishna lhe dará sua misericórdia e deve sempre estar muito ansioso por servir ao Senhor Krishna fielmente. O homem sábio está sempre muito ansioso por glorificar o Senhor Krishna cantando e ouvindo sobre ele. E está sempre ansioso por descrever as qualidades transcendentais do Senhor Krishna. Ele também deve se sentir atraído por aqueles lugares onde o Senhor Krishna executou seus passatempos. Estes são os sintomas de um devoto avançado. Não é nenhum devoto puro, viu? Olha aqui. Esses são os sintomas de um devoto avançado. É pelos sintomas você conhece ou sabe quem é quem. O devoto avançado, ou o ser humano perfeito que é realmente sábio e erudito, não consegue deixar de servir aos pés de lótus do Senhor Krishna, apesar de ter uma longa duração de vida, 4 bilhões 320 milhões de anos, que constituem 12 horas em um dia de Brahma, só o dia, né? Sem falar da noite. O Senhor Brahma teme a morte e, consequentemente, ocupa-se em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. É como o Prabhupada já explicou mesmo, o filho primogênito de Deus, o Senhor Brahma, não é um devoto puro. Por isso, né? Você vê, Brahma teme a morte e, consequentemente, se ocupa em serviço prático e amoroso a Deus. O devoto puro não tem medo de nada, né? De nada. Quanto mais medo de morrer. Só tem medo de morrer quem vive na ilusão. Da mesma forma, todos os manos que aparecem e desaparecem durante o dia de Brahma também ocupam-se em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Em um dia de Brahma, 14 manos aparecem e desaparecem. O primeiro mano é Swayambhuva Mano. Cada mano vive 71 yugas, cada uma consistida em 4 bilhões... Não, aqui no caso é 4 milhões e 320 mil anos. Embora os manos tenham... no dia de Brahma tem muitos manos, Bimala. Cada mano vive 71 yugas, cada uma consistindo em 4 milhões e 320 mil anos. O dia de Brahma tem 4 bilhões e 320 milhões de anos. Embora os manos tenham uma duração de vida tão longa, ainda assim eles se preparam para a próxima vida, ocupando-se em serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Nesta era, os seres humanos vivem apenas 60 ou 80 anos e calma, Bimla. Deixa eu voltar aqui, você já me incomodou aqui, você já me desviou, já me distraiu. Nesta era, os seres humanos vivem apenas 60 ou 80 anos e, mesmo esta curta duração de vida está diminuindo aos poucos. Portanto, é ainda mais urgente que os seres humanos adotem a adoração aos pés de lótus do Senhor Krishna, cantando constantemente o mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como recomenda o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Vamos parar aqui nessa recomendação do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, não vai dar tempo, porque Prabhupada citou o verso do Shikshastaka 3 e vai explicar. Trinarapi sunichena. Ah, eu quero, o que eu gosto de cantar, você não deixa, Bhimala. Ah, tá louco. Tá bom, vamos. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples, ele está de graça no nosso site, isso mesmo. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção para ler de graça na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, está passando aí, ó, na sequência, Livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, terceiro canto. Você clica aí que você já encontra aí os vários livros, né, dessa coleção que já foram impressos. Então você encomenda aí essa coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. O que eu ia fazer, Bimla? Cantar. Tá, então tá, vamos tentar cantar os mantras que o Senhor Chaitanya cantava também, né? Então, já falou do Senhor Chaitanya, tá, vamos lá. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshaman, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahimam, Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshama, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pahimam. Estamos lendo o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Paramos exatamente no ponto, né, onde estávamos vendo, né, Bimala, o assunto, o que era o sacrifício Rajasuya que o rei Yudhishthira queria fazer para a satisfação de Krishna. Tá vendo? Eu não tinha visto esse detalhe. Já li 8 ou 9 vezes esse livro e não tinha visto esse pequeno e importantíssimo detalhe, Bimala. Ele queria fazer isso não para se tornar o imperador do mundo, mas para satisfazer Deus, Krishna. Depois disso, então ele foi lá e Krishna está ajudando nesse intento, nesse que a Bimba Bento está fazendo efeito, né? E foi lá, né? Foi lá para acabar com a oposição do rei Jarasandha, que não estava se submetendo a Krishna nem aos devotos de Krishna, as pessoas santas. Então, depois disso, que o rei prometeu, né? Ele até falou: estou preparado para dar até minha cabeça, se isso satisfizer, se for o seu pedido, se for o pedido de vocês, sacerdotes brâmanas. Então, depois disso, o Senhor Krishna se dirigiu a Jarasandha como se segue: meu querido rei, faça o favor de notar que não somos sacerdotes brâmanas realmente, nem viemos pedir por alimentos ou grãos. Todos nós somos governantes e nós viemos para mendigar um duelo com você. E nós esperamos que você concorde com esta proposta. Você deve notar que aqui está o segundo filho do rei Pando, Bhimasena, e o terceiro filho de Pando, Arjun, e eu mesmo. Você deve saber que eu sou o seu velho inimigo, Krishna, o primo dos Pandavas. Krishna só pronta. Quando o Senhor Krishna revelou o disfarce deles, o rei Jarasandha começou a rir muito alto. E então, com muita ira e com uma voz grave, ele exclamou: seus tolos, Se vocês querem lutar comigo, eu imediatamente concedo o seu pedido. Porém, Krishna, eu sei que você é um covarde. Eu me recuso a lutar com você porque você fica muito confuso quando me enfrenta no combate. Por medo de mim, você deixou a sua própria cidade Mathura e agora você se abrigou dentro do mar. Por isso, eu me recuso a lutar com você. No que diz respeito a Arjun, eu sei que ele é mais novo do que eu e não é um lutador igual. Eu recuso lutar com ele porque ele não é de forma alguma um competidor igual a mim. Contudo, no que diz respeito a Bhimasena, eu acho que ele é um competidor adequado para lutar comigo. É, mesmo, né, um demônio nessa época não cometia covardias, né? Hoje a maioria dos demônios são todos covardes, né? Depois de falar dessa forma, o rei Jarasandha imediatamente deu uma massa muito pesada para Bhimasena, e ele mesmo pegou outra, e assim todos eles foram para fora das muralhas da cidade para lutar. Bhimasena e o rei Jarasandha se engajaram na luta, e com suas massas respectivas, que eram tão fortes quanto raios, eles começaram a golpear um o outro muito severamente, ambos ávidos para lutar. Os dois eram lutadores peritos com massas, e suas técnicas de golpear um o outro eram tão belas que eles pareciam dois artistas dramáticos a dançar no palco. Quando as massas de Jarasandha e Bhimasena colidiam muito alto, parecia como o impacto de grandes presas de elefantes lutando ou como um raio em uma tempestade elétrica de relâmpagos. Quando dois elefantes lutam entre si num campo de cana-de-açúcar, cada um deles pega um bastão de cana e, com ele, bem preso em sua tromba, golpeia o outro. Cada elefante ataca pesado os ombros, braços, clavículas, tórax, coxas, cintura e pernas do inimigo, e dessa forma os bastões de cana ficam despedaçados. Similarmente, todas as massas usadas por Jarasandha e Bhimasena quebraram, e assim os dois inimigos se prepararam para lutar com os fortes punhos de suas mãos. Jarasandha e Bhimasena estavam muito irados e começaram a golpear um o outro com seus punhos. Os golpes de seus punhos soavam como o bater de barras de ferro ou como o som de raios, e eles pareciam dois elefantes lutando. Infelizmente, entretanto, nenhum deles foi capaz de derrotar o outro, porque os dois eram altos peritos em combate. Ambos tinham força igual, e suas técnicas de combate também eram iguais. Nem Jarasandha, nem Bhimasena ficaram fatigados ou derrotados na luta, apesar de um golpear o outro continuamente. No fim do dia de luta, ambos viveram como amigos no palácio de Jarasandha e no dia seguinte lutaram novamente. Dessa forma, eles passaram 27 dias em luta. No 28º dia, Bhimasena disse a Krishna: "Meu querido Krishna, devo admitir francamente que não posso conquistar Jarasandha." O Senhor Krishna, entretanto, sabia o mistério do nascimento de Jarasandha. Jarasandha nasceu de duas partes diferentes de duas mães. Quando o pai dele viu que o bebê era inútil, jogou as duas partes na floresta, que foram depois achados por uma bruxa malvada com o nome de Jara. Ela conseguiu juntar as duas partes do bebê de cima a baixo. Por saber disso, o Senhor Krishna, portanto, também sabia como matá-lo. Ele deu sugestões a Bhimasena que, porque Jarasandha foi trazido à vida ao juntar as duas partes de seu corpo, ele podia ser morto com a separação dessas duas partes. Assim, o Senhor Krishna transferiu seu poder para o corpo de Bhimasena e o informou sobre o dispositivo pelo qual Jarasandha podia ser morto. O Senhor Krishna imediatamente pegou um galho de árvore e, com ele em sua mão, o bifurcou. Dessa forma, ele indicou a Bhimasena como Jarasandha podia ser morto. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, é onipotente. E se ele quiser matar alguém, ninguém pode salvar essa pessoa. Similarmente, se ele quiser salvar alguém, ninguém pode matá-lo. Informado pelas indicações do Senhor Krishna, Bhimasena imediatamente segurou as pernas de Jarasandha e o atirou no chão. Quando Jarasandha caiu no chão, Bhimasena imediatamente pressionou uma das pernas de Jarasandha no chão e segurou a outra perna com as duas mãos. Ao pegar Jarasandha dessa forma, ele quebrou o seu corpo em dois, desde o ânus até a cabeça. Da mesma forma que um elefante quebra os galhos de uma árvore em dois, assim Bhimasena separou o corpo de Jarasandha. A audiência presente, perto, viu que o corpo de Jarasandha agora estava dividido em duas metades. Assim, cada uma tinha uma perna, uma coxa, um testículo, um peito, metade da espinha dorsal, metade do tórax, uma clavícula, um braço, um olho, uma orelha e meia face. Tão logo a notícia da morte de Jarasandha foi anunciada, todos os cidadãos de Magadha começaram a chorar. Ai de mim, ai de mim! Enquanto o Senhor Krishna e Arjuna abraçaram Bhimasena para congratulá-lo, e apesar de Jarasandha ser morto, nem Krishna, nem os dois irmãos Pandavas fizeram a reivindicação do trono. O seu propósito em matar Jarasandha era pará-lo de criar perturbação contra o próprio cumprimento da paz mundial. Um demônio sempre cria perturbações, enquanto um semideus sempre tenta manter a paz no mundo. A missão do Senhor Krishna é dar proteção às pessoas corretas e matar os demônios que perturbam a situação pacífica. Por isso, o Senhor Krishna imediatamente chamou o filho de Jarasandha, cujo nome era Sahadeva. E com as cerimônias ritualísticas devidas, ele pediu para ocupar o assento de seu pai e reinar sobre o reino pacificamente. O Senhor Krishna é o mestre da manifestação cósmica inteira, e ele quer que todos vivam pacificamente e executem a consciência de Krishna. Depois de instalar Sahadeva no trono, ele libertou todos os reis e príncipes que foram aprisionados desnecessariamente por Jarasandha. Assim... Posso terminar aqui, Bhima? Muito obrigado, hein? A senhora está muito boazinha hoje, hein? Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 71 de Krishna, a liberação do rei Jarasandha. Capítulo 72, o Senhor Krishna retorna à cidade de Hastinapur. É o que nós vamos ver no programa seguinte. Se Krishna deixar, é claro, Bhima. É, eu sempre falo aqui, o que Krishna quer é uma coisa, o que ele deixa é outra, Bhima. É, então, felizmente, Krishna está deixando a gente continuar com esse disparate aqui, né? Inclusive, a gente pede as bênçãos de todos os ouvintes, devotos, quem... É, todos os ouvintes, já está incluindo os devotos, amigos, simpatizantes, inimigos, para que Krishna continue deixando a gente ler os livros de Prabhupada até a gente morrer, Bhimala. Esse é o desejo, esse é o nosso desejo, tá bom? Se é sincero ou não, é outra história, mas a gente deseja isso. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Isso mesmo. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí, né? Já cliquei. Ah, não. Já descliquei, Bimão. Já fechei a janela aqui. Já falei que aí você clica nos livros grátis que você encontra esse livro para ler na tela ou baixar, totalmente grátis. Mas você que não quer ler na tela nem baixar, aí sim, clica aí nos livros de Prabhupada. Está passando o link aí na sequência, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essas histórias também com todos os detalhes. É porque o Shrimad Bhagavatam é o livro do devoto, na verdade é a coleção do devoto, né? Na sequência tem o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus,